Vitorim de Juliette, vento 120 graus, 129, autorizado a colapso turno 7. Índia, 9 graus, autorizado cruzamento do campo para o setor norte, corredor forte, a porta no cruzamento da pista. Confirmando sem ter frio com eixo da 17. Já livrou o eixo da 17, o Índia November Alpha agora comprou do cruzamento do campo. Índia November Alpha vai informar efetuando o cruzamento. Tríptico 220, solo 43, direita, solo 121 na Cipão 9. Direita 129, tríptico 220. Solo Salvador Paul, atrás do 5220 da Trip, deslocou o Pai Alfa. Bem-vindo, Trip. Alfa Kilo, pátio 3, remota no pátio 3, a 04. Alfa Kilo, pátio 3, a 04, 5220. Controle com aquele cordial bom dia, tá passando Victor India Juliette. Vitinho Juliette, bom dia para o Ciro Visual Corredor Axé, mil pés, apenas para informação, helicóptero no, setor, no litoral sul a 200 pés sobre o mar. Vitinho Juliette. Afirmativo, senhor. Está cruzando agora 500. Autoriza acender para o 2500. 2500, direto Cairo, Vitinho Juliette. Eu lhe agradeço. Subida da Euleda, após Leda Bidev, antecepto da aerovia, isso aí conforme. 51 no 51 transponder, controle opera 119.8. 2A320, ponto seguro, via por 50, decola aqui, chama 0, curva direita, saída Euleda, após Bidev. 51 no 51 é o transponder, controle 119.8, é o gol no 777. Podia só repetir o transponder, por favor? Interlagos desça para 1000 pés, o Lima Charlie 9 é Charlie November descendo para 1000 pés. Charlie November reporte na rotatória. Reportará na rotatória. Charlie November, confirma o tipo da aeronave? Aeronave Ultraleve P1 Paradise. CT. 231191, no centro da informação November, autorização Galeão, nível 320. 320, Galeão? Afirma. Então, coordenar com o centro, eu tenho aprovado 38, só um minuto. Qual nível você tem aprovado? 380. Ah, pode ser, sim, depois eu coordeno com o centro. Tá ok, então. Então, aprovado, Galeão 380, rota PV550, correção, rota BDEV, Open November 857, posto seguro, Open Zulu 6. Na colada 10, rua pela direita. No perfil da DAE, o Leda após Leda Bidev, ao intercepto é o P9857 e segue conforme. 51 no 56 transponder, controle da PR 119.8. Autorizado Galeão, nível 380, rota P9857, ponto segura, pois o Lulo 6 e decolagem da 10 para o cruzeiro direito após, saída da DAE, Leda e voa Bidev após. Transponder 5156 e o controle 198, até 3191. Confere, portão 06, chame o condutor para o puxa acionar. Tomará até 3191. Tendo meio pé, esteja atento, Índia na Federal. Assente contrato, ingressando no corredor Interlagos, a 1 mil pés, vai manter a linha do litoral no Réa Forte, a 1 mil pés, atenta ao tráfego. Atmé 740, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará, ué. Cancelou o controle. Tango, até o Oscar Azuleu, controle. Juliette, autorizado a colapso turno 7, vento 120 graus, 129. Gente, ainda sobre o mal, até o Oscar Azul? Gente, mantendo no mínimo 200 pés sobre o mar, o hotel Oscar Zulu, reporte de retorno a Salvador. Eu sigo o hotel Oscar Zulu. Gente, já com rumo da Praia do Flamengo, até o Oscar Zulu? Gente, 200 pés sobre o mar, reporte no através do Parque de Pituaçu, o hotel Oscar Zulu. XG mantém o 2500, Victor India Julia. Gente, Papa Tango Vitor, Índia, Juliette. Estou tirando site. Alfa Vitor Juliette, decolou de 48, controle 199, decimal 8. Controle 199, decimal 8, 0, para Alfa Vitor Juliette. Obrigado. Controle Salvador, o Papa Uniforme, de Matilha 90. Lima Charlie November, o controle. Lima Charlie November no portão rotatório. Gente, o Lima Charlie November, para informação, em nenhum momento recebemos o código transponder no modo Alpha e Charlie. Chame Torre Salvador em 198 decimal 95, Lima Charlie November. Lima Charlie November confirma a informação do transponder. Gente, o Lima Charlie November informa que em nenhum momento recebemos o modo Alpha Charlie do código transponder. O Lima Charlie November, chame torre 198 decimal 95. Afirmativa, chamará torre 198 decimal 95. 1157, controle 1198, Google 9212. Confere, portão 08, no ponto plano para o puxa acionar. Chama lá o 9212. Salvador, o Papa Uniforme, Lima Charlie November. O Papa Uniforme, Lima Charlie November, confirmando, está próximo na rotatória. O Lima Charlie November, procedente de Feira de Santana, em Costa do São Ipe, intencionado a pousar na pista 17 de Salvador. Gente, confirmando, a sua posição é setor norte do campo, confirma? Afirmativo. Gente, prossegue final 17 e reporta final de 3 milhas, confirma a sua fixa. É o Lima Charlie November? Afirmativo, Índia November Alpha, o tráfego já próxima rotatória. Tá ciente, gato, vai manter corredor forte até 20 milhas. Zero, chame torre 198 decimal 95. Gente, confirma a frequência torre, senhor? Confirma torre 198 decimal 95, web 6740. O Zulu vai reportar para o Tapuã. Torre é o web 6740. Eu já tenho 740, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista 10, checando o trem. Já trabalho. O Whisky Kilo Zulu decolou aos 5-1, reporta farol Tapuã, visual com o helicóptero. Está prosseguindo para o mesmo, a 500 pés. E com um Charlie 150 que precisando da colagem. Gente, é para fora Tapuano, o Whisky Zulu. O Zulu, Zulu, reportará o Tapuano. Mano, o hotel, acho que é o Zulu que reportou o visual com a aeronave da colagem. tenente está autorizado o aproximação para a Praia do Flamengo, o Hotel Oscar Zulu. Tem condição de coordenar a patrulha e subir para 200, para o Peru? Ok, o esquilo Zulu está presente, chama controle, 1 no normal, 18, solicitou mesmo. Salvador, Lima Charlie November. O Lima Charlie November continua a aproximação, informar eixo da 17 livre. Boeing final 2 milhas, cabeceiro no zero. Afirmativo, Lima Charlie November, 3 milhas da cabeceira 17 em Salvador. Miranda, presente, referência 27. Autorizado, suba para 2500 pés, direto Cairo, Whisky, Kilo Zulu. Zulu. Shim Tex. Alpha Tex, tá 31 no avião. Podia confirmar novamente o hotel Oscar Zulu? Altitude que mantém? Lima Charlie November, 1-1-0 graus, 1-0 nós, pista 1-7 livre. Afirmativo, pista 1-7 livre para Lima Charlie November. O fulano tráfego está livre, autorizado pouso, pista 1-7, o Lima Charlie November. Autorizado pouso para o Lima Charlie November, já na curta final da 1-7 em Salvador. Gol 9-2, 1-2, puta planeta, gate 8. 9-1-2, E8, no gate autorizado, sem livre. Boa tarde, Cazulo, tá na escuta, doutor? Não estou visual com o seu tráfego, ok? Se necessário cruzar o eixo da 17, reporta para a torre e também, se necessário, acender de 500 pés. Se for necessário subir a mais de 500 pés, retorna. Confirma, doutor. Alfa vai manter essa cidade. O Lima Charlie November, solo aos 55, confirma o pato destino. O senhor tem informação de qual pato para prosseguir? Porque tem o pato de carros, que é o pato 3, que teria acesso, creio que teria acesso pro terminal de passageiros. O pato que o senhor está ingressando é o pato 5, tem alguns hangares aí. Agora eu não sei informar qual o pato melhor para o senhor. Então, faço backtrack, autorizado cruzamento da pista no 735, prossegue taxiamento Quebec, Mike. Na Lima, chama solo 121 decimal 9, na Santa Tarsa. E 6740, mantém a posição da Juliette. Mantém a da Juliette, 6740. Solo Salvador, tá 3191 para o táxi, POB 212, autonomia 0355, Ordana Campina. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 2895, 1016. Ativo, Juliette Alfa, ponto de espera 10, 2895, tá 31 no avião. 9212 táxi, 2956, alternada Salvador, 1903 aeroborda. 2 16, Salvador 130. Está autorizado, segue o Airbus Juliet Alpha 1895, ponto espera, 1016 no ajuste, bom voo. Obrigado. É 740 após o segundo tráfego da Gol, está autorizado a ingressar na Juliet até o portão 07. Após o Gol, Juliet 07, portão 07. É, Lima, Charlie, November, sem do tráfego para o pátio 3, mantenha inicialmente a Lima aguardando para ingressar no pátio principal. Fafá, Vitor Bravo, confirme o pátio se encontra, a pista que pretende utilizar? É, pátio 3, nível 400, só um minuto para a cópia e para a Dael. Amador, Bono 777, para o pushback também. Bono 777, mantém a posição. Vai manter. Juliette, passando farol da barra, autorizado, frequência livre. O Zulu está mantendo 2.500 pés? E qual que no modo Charlie estão recebendo 3.100 Whisky Kilo Zulu? 1-0 no meio, Whisky Kilo Zulu. Tá, 3.895, só um minuto, prepara a Dael. Charlie November na escuta? Na escuta. Ok, o senhor vai ingressar no pátio principal. O senhor conhece o aeródromo? Não exatamente, eu solicito auxílio para ingressar no pátio 3. Ok, então eu vou fazer o seguinte: o senhor ingressa agora no pátio principal, ok? Eu estou com o tráfego da Webjet que vai estacionar no portão 07. Tem o tráfego da Azul, agora que está no portão 9, a direita é o 8 e a próxima direita, quando contornado, é o portão 7. Fica atento ao tráfego da Web que está ingressando no 7. E após o Web, você vai prosseguir em frente e ingressar no pátio 3. O pátio 3 é onde tem a nave da Varag Log, em frente ao terminal dos Correios, na direita, próxima direita. Ok, o senhor vai contornar, o senhor vai avistar essa aeronave. Estou com um Boeing da Gol no pátio 3, o tráfego da V-Log e um ATR da Trip. Assim que o senhor contornar esse setor, o senhor já vai avistar, ok? Ok, estou avistando um Boeing da Webjet. Ok, tá, vai estacionar no 7, no portão 7 agora. O senhor continua o táxi, contorna o pátio, prossegue em frente e depois vai ingressar na primeira à direita. Antes do taxi Juliette, a primeira à direita, que é lá um pátio 3, onde tem três aeronaves, da Gol, da Varag Log e do ATR da Trip. Estou com um tráfego em pequeno porte que vai cruzar a retaguarda e vai ingressar no pátio 3. Após o mesmo, corre a equipe solo para iniciar no 5 e chama o táxi após. É o visual, vai chamar agora no bônus 777. 728, deixa via chegada a Mari para 2.000 pés, ajustado em 1.0 no meio. Mari, deixando para, confirma, 2.000 pés, via chegada. Meu dia, obrigado. Está girando base para a final da 17 Hotel Zulu. 120 graus, 109, realizado pouso, pista no 7, Hotel Oscar Sul. Zulu. Vai O 9212 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter, 1-0, 9213. Congonhas, 400 aprovado, rota Bridger, Zulu no meio, aprova até o Zulu, após segue conforme, o plano decola da pista 1-0, curva pela direita, perfil da Dael, Leida, após Leida voa Bridge, intercepta o Zulu no meio. 5147 transponder, controle opere 119, decimal 8. Confere, portão, vai custar no pátio 3, hein? Quando tem livre acionário, chame para o táxi, o papá Vitor Bravo. Frequência, 44. Boa tarde, Otan, 3191, decolou na 34. Avião no contato radar, Futebol 380, sete Dael. Ao 380, Dael. Autorizado Guarulhos, nível 340, V-Upper Risk 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após Bideb, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5145 no transponto. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento no 02, TAM 3895. Salvador é bom no 777. Prossiga, é bom no 777. Ok, ainda vai manter posição, vamos ter que fazer uma retirada de bagagem, ok? Sim, chame pronto para o pushback acionamento novamente, vou no 777. Vai chamar novamente, vou no 777. Paulo Salvador, está brincando na casa de 90, entrando também. Correio pé, chegada Mari, ajuste em Salvador no 0-1-6. 5.000, Mari, 1-0-1-6, 3-2-1-6. Azul 4033, Francopes. Prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 1-6-0, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após e direto Ilhéus. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5174 no transponder. 160, de fora pela direita, Gael, Leda, direto Léo, 19-8, com 174. Procedimento correto, chame pronto, pushback, acionamento azul 4033. Tomarei 4033. Novembro Alfa, visual com aeródromo. Afirmativo, visual com aeródromo, mas um pouco longe da rotatória ainda. Torre 18, 95, mantenha a prova rotatória e chame torre 18, 95, 58. Ciente, prova da rotatória, transferindo para a torre, 118, 95, grato pelo trabalho. Índia Novembro Alfa. 777, só um minutinho para o tiver acionamento. Aguardando. Vitor Bravo na escuta do solo. Na escuta, papai Vitor Bravo. Confirme chamado para o táxi no pátio 3. 2 minutos para o táxi. Sim. Vou no 777, autorizado para o tiver acionamento, chame táxi. Chamada para o táxi, vou no 777. Curva, voo, decolado 07. Confirme para o 9212, 198. 3895, controle. Bom voo. Grato, 095, bom trabalho. Só confirmando, 198, desculpa, 198 é o controle. O 9212, bom voo. 9212, 198, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, corredor Interlagos. 1000 pés, prona rotatória, visual com campo. Ok, November Alpha, tô ciente, condição de cortar a base na 17? Dá presente, positivo, senhor. Autorizado, então, dá presente, tome pro a... da cabeceira 17, dá presente, cortando base e aguardando visualização da Torre Salvador. Tá ciente, dá presente, vai encurtar para uma longa base da 17, aguardando para visualização e autorização para pouso, em dia 90. Da Gol, iniciando pushback, acionamento no 05, vai adentrar ao pátio 3. Afirmativo, via quilo alfa até o ponto de espera, pista 10, ponto de espera, transfere a torre 1.18.95 para a decolagem e o ajuste 1.0.16, bom voo. Quilo alfa até o ponto de espera, Nove dois um dois, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 9212, grato. Milha da Weber Alpha, pode aproximar para o final de 2 milhas da 107. November Alpha, aguardando instruções para o pouso. Se puder agilizar, devido aos tráfegos já no sequenciamento da aproximação da 10. O paciente do, vai agir, tentar agilizar ao máximo, vai encurtar agora para o final de 2 milhas da 107. Autorizado, chame táxi, azul 4033. Autorizado, senhora táxi, azul 4033. Fala, 1777. Para o táxi com 149, altera com fim 2:37. 777, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 1.18.95, ajuste 10.06, bom voo. Táxi Juliette Alfa, ponto de espera, 3.895, voo 777. Controle, o voo 9212, vai cruzar o 140. 9262. Mantenha 1.60. Grato, vai manter 1.60 no 9219. A 3191, Recife 1251, alternativa 13325. 351, 3325, tá. 3191, boa tarde. November Alpha, pouso autorizado na 17, 130 com 10 avistados. Sente, tem pouso autorizado na 17, Índia November Alpha. Dois no meia vai descer para 2 mil pés, ajuste 10, 16, reportado no localizador. 32, 16, desce para 2 mil. 1-0, 1-6, reposta no localizador. 4076 da Azul vai descer para 5 mil pés.